nem tá por aqui. Essa é pras gata. Ela já chegou, já colou, demorou, já beijou, já largou. E eu tô na balada, louco pra pegar, arrastar, lapidar e mostrar e firmar o talento da pegada. Quando ela parar de dançar, vou pular, vou levar pra firmar um rolê de quebrada. Hey DJ, toca o meu som aí, já bebi, já beijei, agora tô numa de dançar. No rolê, vários corpos, caminhos tortos, o lindo rosto. Cada novo dia para ela tem um novo gosto. Por isso ela chupa balas, dorme de roupa na sala, acorda maquiada, pronta para um convite. Veste preto na night, rolê pela Sapa City. Seu Honda Fit sabe todos os atalhos, baladas, esquentas, amigas do lado. Hey.